existe. Que sejamos nós, meus amigos, merecedores de sermos apontados pelos anjos, como Chico foi, para que os anjos apontem a nossa direção aos necessitados, que eles possam vir buscar ajuda, como Bezerra indicou a Chico. Então, nessa noite em que estamos aqui, para comemorar os 175 anos de nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico do amor, eu queria fazer esse convite a vocês, que nutríssemos o amor, que nutríssemos a caridade, que tivéssemos a certeza inabalável do nosso Pai de amor, que sempre provê, como Cristo nos disse, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Confiar na providência divina, como Jesus nos convidava. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta o seu mal. Olhai as aves do céu. Elas não juntem nem amontoam em celeiros. Mas o Pai que está no céu provê o seu alimento a cada dia. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam. E eu vos digo em verdade, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais vós, que sois seus filhos amados, ó homens de pouca fé. Então Jesus nos convida para não sermos preocupados. Sejamos previdentes. Tenhamos nossa reserva, nosso plano de saúde, busquemos cuidar dos nossos filhos, mas não sejamos preocupados, porque nessa oficina, Bezerra dizia que estamos na oficina aqui para sermos consertados, uns das doenças do corpo, outros das doenças da alma, porque se há paralíticos, há também os paralíticos da alma, incapazes de dar um passo sequer na direção do seu semelhante. Se há os cegos da visão, há também os cegos do orgulho, que não enxergam a Deus, que não se rendem às graças que recebemos todos os dias. Se existem os doentes, existem os doentes da alma, do egoísmo, do coração adoentado pelo egoísmo. Então estamos todos em conserto, estamos todos nessa oficina abençoada que é a terra. E se a porta estreita que o Cristo nos convida é dura, é estreita, se esse caminho é árduo, tenhamos a certeza que existem anjos, benfeitores, espíritos amigos, familiares que nos acompanham, que estão sempre ao nosso lado, nos estendendo as mãos, nos amparando em todas as horas das dificuldades da nossa vida. Que Jesus, meus amigos, que Bezerra de Menezes, que Maria Santíssima, que o nosso Pai que está no céu possa nos abençoar a todos. E muita paz. Muito obrigado.